Informação Lima Tio Bravo. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Vitor, boa tarde. Boa tarde, Mike Eco Vitor. Livre direcionamento, chame táxi. Camarada táxi do Vitor. Bom, que só possuía o plano e já está até vencido. De 1730, 1730. Eu não sei se ocorreu algum erro de informações. O senhor poderia, por gentileza, entrar em contato com a sala IES? Web5729, boa tarde, prossiga. Seria a nossa subida, senhor, para Confins, por gentileza? Para Confins, a aerovia provavelmente será Pesulano 6, será da El Leda e após Bridging. Da El Leda Bridging, obrigado. 5729, mais tarde, chapada. Salvador, Salvador, Oxalinha 62, B321, pushback acionamento, remota 14. Livre 6321 da Oxalinha, chame táxi. Vamos lá. Livre pouso no zero, vento 090 graus, no 69. Livre pouso na 101755. Ana 6314, decolado 30, controle 11935, bom voo. 11935, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, o Chanel 6314, decolou, saiu da Momo. 6314, sem contato radar, subida 340, saiu da Momo. Momo, sessão 340, 6314. Salvador, boa tarde, eu tô passando. Vitor Desilete, boa tarde, prossiga. Vitor Desilete, de Carolina, Salvador, está mantendo o vídeo de pé, estacionado 0160, está com 4 voltas, na sua espalha. A gente prossegue via corredores em condições visuais 1500 pés, reporta rotatório visual para o campo. Reportará corredores, quem se grava os corredores, reportará visual para o campo na rotatória, Vitor Desilete. O seu corrigido lá, tá aqui, tá aguardando aqui pra autorização. Esse mesmo aquilo bravo, só um minuto para a cópia. Salvador, boa tarde, eu vou no 395, formação Romeu. 355, sala 32, direito no 219, boa tarde. Sala 219, boa tarde, 75. Via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, no 75. Mano, tá aqui o Xané, meia 321, estamos com 74 km, 345 reais. Emissão muito ruim, Xané 321, poderia repetir pra gente, beleza? 74 km, 345 reais na Goiânia, tá com corte chiado de fundo, copiado 064. 13h45, Goiânia, aqui na 6321, no pátio principal, Indy Alpha, ponto espera 118.6, ajuste no 0, no 0, tem um bom voo e boa tarde. Pátio principal, Indy Alpha, corrigindo só o PO74. 074? Afirmativo. Obrigado, grato, bom voo. Kilo Bravo, só confirma o estacionamento que pista criada decolar. Vou dar um 7, está no pátio da Baixeta, com 7 que gente, está autorizado, comandante Lima Kilo Bravo, para Porto Seguro, uma centena, 100, via Golfo 677. Decola da 17 com curva direita na subida Coral, aciona 0264, controle 119.35, a torre opera em 118.62. Autorizado, e a aerovia Golf 677, Lima Kilo Bravo. 135, aerovia Golf 677, correto, ajuste no 0 no 0. Chame a torre 118.62 para acionamento, táxi e decolagem. Lima Kilo Bravo, tenha um bom voo e boa tarde. Obrigado, amigo. 755, após Avianca, ingressa Juliette, prossegue portão 08. Após Avianca, ingressa via Juliette para o 08, no 755-488, desça para 13 mil pés, ajuste no 0 no 0. 3 mil pés com ajuste no 0 no 0, 35-488. Boa tarde, 35209, tem para informação ao meu, autorização Vitória da Conquista. Controle? Deixa eu estou seguindo o PGL em Vagatruz, estamos retornando a Salvador. Gente, o Índio Azul Alfa, desça para 1 no mil pés, o ajuste no 0 no 0, reporte atingindo 1 no mil pés. Subida Arbor, após voa direto, posição Elefa, e após direto Vitória da Conquista, aciona 5017, controle 119.35. Reportando estabilizado, 354, então. Controle Salvador, é o Mike Ecovito. Mike Ecovito, mil pés, corredor axé, reporte no farol da barra. Bota na farol da barra, o Mike Ecovito. O Mike Ecovito tinha Manati? Afirmativo, é Manati, senhorita. Vai prosseguir inicialmente até o farol da barra pelo corredor axé. Sente. O Xané 6314, chame Recife 2085, alternativo no 3365, bom voo. 3365, 3365, boa tarde. Na informação Romeu, para autorização Brasília. Aqui é o 360, gol 925. Afirmo. 360, Brasília, gol 925, está autorizado. Aerovia Zulu 17. Decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na subida Arbor. Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, Arbor. Após, voa direto Elefa. E após, direto a posição Ofito. Aciona 5012, controle 119.35. Autorizado Brasília, 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Arpo, após Elefa e após a pêndulo 17 para o FIT. Com o transpondeiro 5012, controle 119.35. 0925, chame pronto, pushback no portão 01. Chamaremos, 1925. Na altatória, visão 1.7 de ouro. Visão 380. 60 autorizado, 1.0 no 3, aguarda. Coordenação, copia. Copio. 7, 1.0 no 3. São Paulo, Congonhas. Negativo, nível 380. Está autorizado, nível 3.6.2.0. Aerovia Perzulu, 1.6. Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Depois prossegue direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia. E após, conforme o plano, decola Dono Zero com curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5021, controle 119.35. Ativo aprovado, 360 pela Upper Zulu 90, Bridge, Upper Zulu Belo Horizonte, direto Trive. Pista 90, curva direita da El, Leda, Bridge. 5021, transponder 1935, controle. Aerovia negativa, Upper Zulu 10. Aerovia Upper Zulu 16, Upper Zulu 16, Gono 013. Afirmativo, Upper Zulu 16. Reto, Gono 013, chame pronto, pushback. Chama, Colado 39, controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxalé 6321. Oxalé 6321, contato radar, sua para 320, sai da árvore. 320, só da Bocheira 321, pode fazer a sua proa de elefa? Negativo, mantém o perfil. O perfil. Juliette, está visual com o 17? Afirmo, Juliette, visual. Torre 186, bom pouso. Torre 186, Juliette, tá? Vitor Ninja Juliette, reporte vertical da rotatória. Reporte na vertical da rotatória, Juliette. Desça para 050. Confirme para 3628. Desça para 050. Informação está sendo cortada. Desça para o 050-50, o TAN 3628. Para o 050, agora alto e claro. Para 3628. Um pouco baixa a transmissão, Web 5729, checa o equipamento, por gentileza. Com fins, eu tenho 340 autorizado, copia? Copio, 5729, melhorou. Melhorou um pouco, mas está a clareza 4, dá para entender. Web 5729, com fins, 340 está autorizado, aerovia Pesulu 16, decolador no zero com curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepto este da aerovia. Aciona 5023, controle 119.35. Estamos autorizando com fins 340, Rota, pêndulo 16, decola do 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge, intercepta aerovia. 5023, transponde, 1935, controle Web 5729. Então 04, chame pronto, pushback Web 5729. Botão 4, chamará pronto, obrigado. Índio Mike, é com o Vitor, chama para regresso. Regresso, Índia Zulu Alfa, apenas para informação, no radar aparece 1300 pés, o ajuste Salvador 1010. Ciente, está marcando 1010, o Mike Curvito vai comunicar a manutenção. Boa no 395, livre LS, reporte estabilizado. Postará estabilizado, treino assim. 3628, desce via para 2000 pés, ajustando 0 no 0, reporte localizador. Desce via para 2090, 3620. Sete vento 100 graus, 12 nós. Liga o pouso no 7, Juliette. Zulu Alfa avisou com 7. Papá e uniforme índio Zulu Alfa. Negativo visual com a 1-7, eu gostaria de pousar pela 1-0, que nós vamos prosseguir para o pátio 3. Sim, o senhor vai manter a proa da rotatória em Jesus Alfa, reporte visual com a mesma. Manter a proa da rotatória, mas propagar com visual. Bono 395, complete nota torre 118.6, bom pouso. 18.6, grato. 88, Saulos 44, direito 1219, boa tarde. Direito 1219, boa tarde, 5488. Salvador, boa tarde, é o Trip 5488, livrou, não se escuta? Trip 5488, livre, Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista no pátio 305. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 05, atento ao balizador, Trip 5488. Livre pouso, na cabeceira 10, 395, tá bom. Papá uniforme de Zulu Alfa. Afirme, backtrack, seu Salos 44, reporte livrando. Torre Índia Zulu Alfa. Zulu Alfa, prossiga. Rotatória. Gente, Índia Zulu Alfa, confirme intenções. Ok, ciente. Índia Zulu Alfa, reporte ingressando na perna do vento no zero. Vou apagar na perna do vento no zero, Índia Zulu Alfa. Região 02, prossiga. Guardião 02, observe a passagem do Boeing na curta, mantenha a posição ainda aguardando para decolagem. 321 no Chané, chame agora a Recife 1260, alternativa 1288. 1260, alternativa 1288. Alfa, o senhor poderia confirmar o equipamento? É um ultra leve RV9 avançado. Ah, ok, obrigada. Região 02, atente a possível esteira do Boeing que pousa no zero, tem livre decolagem com proa sul, vento 090 graus, 1-5 nós. Índia Zulu Alfa, mantenha a perna do vento no zero. Informo que tem um helicóptero que vai decolar à frente do pátio 4. Não vai interferir, ok? Com a perna do vento. Mantenha a perna do vento. Gente, mantenha a perna do vento, Índia Zulu Alfa. Salvador, Trip 5209, no pátio 3, posição 06 para o pushback saneamento. Pátio 3, o Trip está livre, chama o táxi, Trip 5209. Realizado pushback saneamento, chamaremos para o táxi 5209. O solo está ciente do tráfego do ultraleve, setor. Ok, ciente, Guardião 02, decolada 48, controle 11935, bom voo. 11935, Guardião 02. Índia Zulu Alfa, faça uma base curta, ok? Base curta, Índia Zulu Alfa. Boa Bono 395, solo 471219, boa tarde. 219, boa tarde. 395, livrado na escuta. Pega 395, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportar antes da Juliette, 395. Na escuta do controle. Na escuta, permanente, 402. Torre Salvador, boa tarde, o TAN 3628, uma milha do Índia Serra, baixar travado visual. Ciência 3628, continue a aproximação, número 2 para pouso, ok? Ciência 3628. Índia Zulu Alfa tem livre pouso no 0, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, Índia Zulu Alfa. Alfa, seu Fala 50, direito no 219, boa tarde. Direita 1219. Leve avançado, o LAC. Ah, beleza. Eu quero um. 395, ingresso a Juliette, portão 07. Juliette 07, 395. 18, nós. Livre pouso, TAN 3628. Nome Índia Zulu Alfa, autorizado o cruzamento da Taxui Alfa, pois via Kilo até o Pátio 3. Fique atento apenas ao ATR da Trip, que vai iniciar o táxi, mas devido à sua posição de parqueamento no Pátio 3, talvez não vai interferir. Ciente, vai cruzar a Alfa via Kilo para o Pátio 3. É, não precisa solicitar transporte pra gente, nós vamos abastecer. Quanto no POB? Pátio 35219, 54 a bordo, autonomia de 4 horas alterna Salvador. Quantas pessoas a bordo o uniforme Índia Zulu Alfa, o senhor solicita transporte? Não, negativo, não precisa solicitar, nós somos duas pessoas, mas nós vamos abastecer, demora um certo tempo. Ok, ciente. O 35219, táxi livre, pátio 3, pátio principal, segunda direita, Índia Alfa, ponte espera 186, ajuste no 0, bom voo, boa tarde, o 35219. Prezado táxi via Pátio 3, principal, Índia Alfa, ponte espera da 10, vai chamar a torre 71186, o 35219, obrigado, boa tarde. Solo Salvador 1925, para pushback estacionamento no portão 1. 01, em coordenação com a equipe do Solo, gol 925, vai passar a retaguarda no ATR da Trip. Está prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo estar livre, iniciando 01 e chame táxi. Gente, em coordenação com o Solo e após a passagem do TP, iniciaremos o 925. Solo, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Serra November. Papá Romeu, Romeu Serra November, aguarde cópia de uma pessoa. Só confirmando o pátio onde se encontra a pista que irá decolar. Pátio 3, pista 10, November. Gente, aguarde só um minuto, cópia. O meu Serra November. Guarda. Dois no solo 53, direito, 219 solo, boa tarde. Direito 219, boa. Web 5729, portão 4, puxa acionamento. Número 2 no setor, aguarde Web 5729. previsão de mais uns 3 minutos. Guardar 5-0. Solo, 3-0-3-6-2-8, livro 1, na sua escuta, boa. Tarde, tá, 3-6-2-8, táxi via Alfa, após Juliette, portão 1-1, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, obrigado, tá, 3-6-2-8. O Guardião 02 está visual com o local de pouso. Para escutar perfeitamente, fazendo até pouso. O Guardião 02 informa o local de pouso. Deu frequência livre, Guardião. Guardião 02, confirme o destino. E Salvador, muito boa tarde. 35219, no ponto de espera da 10, na sua escuta pronta. O ataque 35219, autorizado a linha e decolar. Pista no zero, vento 100 graus e uma centena com 15 nós, com 15 nós. Autorizado ali a decolar, pista 10-52, 19, confirme o vento, senhor? Uma centena, 100 graus, com 15 nós, com 15 nós. Muito obrigado, 52, 19. Romeu Sierra November, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, November. Acionar chame táxi, cima aqui o Bravo. Romeu Serra Novembro, autorizado João Pessoa, nível 4, 10. Via Upper Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5547, controle 119.35. Não me entendeu, autorizado João Pessoa, 4-0, via Upper Whisky 58 até Recife. E então, direto João Pessoa. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca Caju, 5507 no transponder, 1-1935, controle de saída. Romeu Serra November. O transponder 5547. O Romeu Serra November no pátio 3 está livre acionar, chame táxi. 5547, direcionamento, chamará para início Romeu Serra November. Porto. Salvador, gol 1-0-3 para o puxa acionamento no 6. Meia dúzia em coordenação com a equipe. Após a passagem do Airbus da TAM, está ingressando agora no pátio. Após o Airbus, está livre iniciar, chame táxi, gol no 013. Após a passagem na retaguarda, está livre inicial no 013. 9, decola 56, controle 19-35, bom voo, boa tarde. 19-35, boa tarde, 55-5219. Ajuste no 010, reporte ingresso no 7, Lima, Quilo Bravo. Arbor. VIP 5219, contato radar, sua para o 200, perfil Arbor. 5219 da VIP. 3, 2, 2. Lima Quilo Brava, Lima Antena no 7. Para o táxi, Goro 925 com 133 a bordo, 4 horas e 10, alterna cabinas. Ponte espera 186, ajuste no 0, no 0, tem um bom voo, boa tarde, 925. Mundial 186, 1010, obrigado, 1925.